decisão, dizendo quem podia ser livre, fazendo quem queria ser livre. E então, princesa Isabel, com sua decisão, anotou com seu papel uma grande ilusão, dizendo quem podia ser livre, fazendo quem queria ser livre. E então ela não imaginava o que ia acontecer. Sua lei entrelaçava, ela não tinha poder. Não abria mais senzalas, as portas estão fechadas, até hoje podem ver. Então, até hoje podem ver. Então,